Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer: ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E é para isso que eu convido você, nessa próxima hora, ficarmos juntos ouvindo boa música e relembrando bons momentos. Então, fique agora da melhor forma, confortável. Vamos deixar então a emoção tomar conta da gente, do nosso espírito, do nosso ser, né? Vamos tomar uma cervejinha, uma aguinha gelada, uma água de coco, um uísque, ok? Um vinhozinho, tem um salgadinho também ali para quem quiser. E vamos deixar então que o som, que a música, que a melodia penetre em nossos espíritos. E no programa de hoje teremos mais uma vez a Denise Braga, nossa nutricionista, com o Papo Nutritivo. E hoje vamos saber dela o que ela traz pra gente. Olá, Denise, qual o Papo Nutritivo de hoje? Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Vocês sabiam que no dia 23 de setembro comemoramos o Dia Nacional do Sorvete? Pois é, o nosso papo hoje vai ser nutritivo e refrescante. Vamos falar sobre o sorvete. Já já eu volto. Muito bem, sorvete. Maravilha, né? Então, chegando aí já, verão. Primavera, né? Primavera já é quente. E sorvete é sempre uma boa pedida. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o sorvete daqui a pouco no Papo Nutritivo. Também teremos o Dois Tempos, hoje com a banda Feveries. Se você quer fazer sugestões, críticas, comentários, se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer sugerir alguém para o nosso Dois Tempos também, se você quer mandar para nós aquela listinha de 14 a 15 músicas para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso programa de hoje relembrando um dos grandes grupos musicais dos anos 60, aos anos 50 e 60. Um belíssimo grupo vocal, Golden Boys. Eles vão cantar, de Renato Correia e Donaldson Gonçalves, João Ninguém. João Ninguém vive tão bem, sempre tão só, vive sempre tem. Não tem ninguém, vive tão só, sem amor. João Ninguém vive tão bem, sempre tão só, vive sempre tem. Não tem ninguém, vive tão só, sem amor. Quisera ser igual ao João Ninguém, quisera ter a vida que só ele tem. Vivendo sem dinheiro, não tem complicação. Vivendo sem amor, só tem paz no coração. Agora vou levar a minha vida igualzinha do João. Então só só, vive sem vintém. Não tem ninguém, vive tão só, sem amor. João ninguém, vive tão bem, sempre tão só, vive sem vintém. Não tem ninguém, vive tão só, sem amor. Quisera ser igual ao João ninguém, quisera ter a vida que só ele tem. Vivendo sem dinheiro não tem complicação, é vivendo sem amor, só tem paz no coração. Agora vou levar a minha vida igualzinha do João. Ouvimos com Golden Boys, João Ninguém, composição de Donaldson Gonçalves e Renato Correia. Na sequência, vamos ouvir com Doris Monteiro e Lúcio Alves, de Conversa em Conversa, e a composição é do Lúcio Alves e Haroldo Barbosa. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira. Não adianta, o que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Oi, de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Oi, de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos trapos. Separe tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não. Deixa de asneira que eu não sou limão. De conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. De palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não. Eu sei não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não, não. Ouvimos com Doris Monteiro e Lúcio Alves, de Conversa em Conversa, de Lúcio Alves e Haroldo Barbosa. Você está ouvindo Bate-Papo Musical, produção e apresentação minha, Marcos Rangel. E se você quer entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Marina Lima canta Transas de Amor, de Marina e Antônio Cícero. A dizer que é só transar. Eu sou mais real com teu calor. Ah, por favor, amor. Os sonhos de quem ama não cabem só na cama. Ninguém transa só por transar. Não é que eu faça drama, mas não quero que alguém fique com mágoas pra guardar. O que vai ser, eu não sei dizer. Mas tente nos ser

permite um instante de um balão, ainda que sendo temporariamente. Céu, balão, balão, uma canção depois dormir, meu bolero, meu sincero jeito de sentir. Ouvimos com Ases de Posse, Balão, Balão, de Beto Fai. Agora João Nogueira nos conta essa história interessante, Homem dos 40. A composição é dele, João Nogueira, e Paulo César Pinheiro. Olha só quem chegou, é o homem da faixa dos 40 e tal. Diz que é o bom falador, chega botando banca com o pessoal. Tá pra nós, seu doutor, ele que não me leve a mal, já deve ter feito seu abdominal na praia corrida matinal, pra manter sempre em forma o visual. Só vive tirando a pressão arterial, só come comida natural. O malandro vem cheio de moral, procura de toda maneira mostrar boa pinta, que é pra parecer que tem menos de 30, e faz pose até pra jogar futebol. Já diminuiu com bravura o seu Billy Knight, agora só fuma cigarro pra light, que é pra controlar o seu colesterol. E no seu local de trabalho ele impõe um respeito, por isso ele é cheio de frases de efeito, tornando o ambiente bastante formal. Mas faz coleção de revista de mulheres nuas, se cita nos cines privês e nas ruas, e diz que na cama é o maioral. Olha só quem chegou, olha só quem chegou, é o homem da faixa dos 40 e tal. Diz que é o bom falador, chega botando banca com o pessoal. Dá pra nós, seu doutor, ele que não me leve a mal, já deve ter feito seu abdominal na praia corrida matinal, pra manter sempre em forma o visual. Só vive tirando a pressão arterial, só come comida natural. O malandro vem cheio de moral, procura de toda maneira mostrar boa pinta, que é pra parecer que tem menos de 30, e faz pose até pra jogar futebol. Já diminuiu com bravura o seu Billy Knight, agora só fuma cigarro ultralight, que é pra controlar o seu colesterol. E no seu local de trabalho ele impõe o respeito, por isso ele é cheio de frase de efeito, tornando o ambiente bastante formal. Mas faz coleção de revista de mulheres nuas, se excita nos cines privês e nas ruas, e diz que na cama é o maioral. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Surgiram no Rio de Janeiro em 1964 e se dedicaram ao gênero que se iniciava, a Jovem Guarda. Seus integrantes eram Luiz Cláudio, Liebert, Miguel Ângelo, Rama e Otávio Monteiro. Fez muito sucesso na metade da década de 60 e no início de 70, vindo a se consagrar nos anos 80 com as aberturas das novelas Elas por Elas e Guerra dos Sexos, da Rede Globo de televisão. Influenciados por Elvis Presley, Beatles e Rolling Stones, a banda iniciou suas atividades musicais no colégio Entre Amigos, na Zona Norte do Rio. Destacaram tanto que foram convidados a acompanhar musicalmente as principais estrelas brasileiras do movimento que se espalhava por todo o mundo, o chamado rock and roll, do qual no Brasil tiveram grande participação e importância. Foram contratados para atuar no principal programa jovem de rede nacional de TV na época, a Jovem Guarda, transmitido ao vivo aos domingos pela TV Record de São Paulo, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. O nome da banda surgiu inspirada num sucesso de Elvis Presley. Destacaram-se gravando grandes versões de sucessos internacionais, acompanhando a evolução do mercado musical, mantendo a pegada de rock and roll que os lançou, sempre em ritmo dançante, mas acrescentando um toque de contemporaneidade aos novos trabalhos, seja na tecnologia instrumental ou na adaptação de suas obras às novas mídias. Tiveram grande participação em gravações fonográficas de outros artistas, tais como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Jorge Ben, Golden Boys, Eduardo Araújo, Wilson Simonal, Reginaldo Rossi, Raul Seixas, Sérgio Reis e muitos outros. Ao longo de 5 décadas de sucesso, atingiu números recordes em vendagem e lançamentos de disco, que contribuíram para muitas premiações. 29 discos de ouro, 5 de platina, 3 de platina duplo, 1 de diamante, disco de platina em Portugal, prêmio Sharp como melhor grupo, prêmio Destaque Popular de Rádio Difusão em 1999, prêmio Petrobras Rio Show 2005, 2006, 2007 e 2008. Em 2010, foi o grande homenageado na Festa Nacional da Música, o maior fórum da música popular brasileira, realizado em Canelas, no Rio Grande do Sul. Evento que reúne artistas, músicos, editores, jornalistas, formadores de opinião e executivos que atuam na música e na indústria do entretenimento musical brasileiro. Em uma carreira exitosa, o volume de sucessos da banda só é comparável no Brasil a Roberto Carlos. São mais de 50 lançamentos e um grande número de compilações, uma vendagem superior a 12 milhões de cópias efetivamente vendidas. O grupo continua em plena atividade até os dias de hoje. Nosso focalizado nos dois tempos de hoje é a banda The Fevers. Vamos ouvir de 1967, Tijolinho, composição de Wagner Venati, e de 1987, Por Causa de Você, composição de Paulo Massadas e Michael Silva. Você é meu amorzinho, você é meu amor.

Um vestido de bolero, lero, lero, lero, já mandei comprar. Um casaco bordô, um vestido de viludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero, já mandei comprar. Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar. Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar. É que debaixo do bolero, lero, lero, lero, tem você, iaia. É que debaixo do bolero, lero, lero, lero, tem você, iaia. É que debaixo do bolero, lero, lero, lero, tem você, iaia. É que debaixo do bolero, lero, lero, lero. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá pessoal, hoje o nosso papo é nutritivo e refrescante. Vamos falar sobre sorvete. Sorvete no palito, que delícia, o picolé. Sorvete de casquinha, quem não gosta é o Zé Mané. No dia 23 de setembro comemoramos o Dia Nacional do Sorvete. Antigamente era preparado com mel, suco de frutas e neve dos Alpes. Já no século XIII, quando foi levado para a Europa, acrescentaram leite à receita. Com o acréscimo de novos ingredientes e o aprimoramento tecnológico, hoje encontramos o sorvete mais cremoso. E os seus ingredientes são leite, açúcar, glicose, gordura vegetal, emulsificante, aromatizantes, corantes e frutas. A emulsão é batida lentamente durante o arrefecimento, de forma a criar ar e prevenir a formação de grandes cristais de gelo, tendo assim como produto final uma espuma semissólida e suave. Hoje encontramos para comprar sorvetes de vários tipos: light, diet, normal, à base de leite, à base de iogurte e até mesmo de soja, para pacientes com intolerância à lactose. O sorvete diet tem a isenção de alguma substância, como gordura ou açúcar, visando um público-alvo como diabetes e pessoas com colesterol alto. Mas atenção, produtos diet não necessariamente possuem menos calorias, pois a indústria sempre que retira alguma substância, substitui por outra. O sorvete light tem a redução de 25% de alguma substância indicada no rótulo. O sorvete à base de leite é recomendado para pacientes que precisam suplementar o cálcio, pois existe nele uma alta concentração desse mineral. Porém, o à base de iogurte é menos gorduroso, apresentando também maior quantidade do cálcio e de proteínas. E os sorvetes à base de soja, hoje comumente encontrados nos supermercados, e tem como principal público pessoas com intolerância à lactose e os vegetarianos. Além disso, outro benefício do sorvete à base de soja é que a proteína vegetal ajuda a diminuir o colesterol. O sorvete é considerado um alimento super nutritivo, pois encontramos em sua composição proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas do complexo B, vitaminas A, D, E e K, e alguns minerais, principalmente cálcio e fósforo. Mas vale a pena lembrar que, apesar dos benefícios, o sorvete deve ser consumido com moderação, pois é rico em gorduras, que confere ao sorvete aquela textura macia. Dependendo da fabricação, encontramos no sorvete a gordura trans, que é o processo de hidrogenação que a gordura sofre. Então devemos estar atentos ao rótulo, saboreando com moderação uma deliciosa sobremesa sem perder a forma. É um grande amigo, companheiro do verão, de morango, chocolate, de pistache ou de limão. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, alertando sempre que devemos estar atentos aos rótulos dos produtos. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Denise Braga, nossa nutricionista, e mais um Papo Nutritivo que hoje nos falou sobre sorvete, sobre as propriedades, né, do sorvete. Muito bom, então podemos tomar sorvete agora, sabendo, né, o que estamos fazendo. Esse Papo Nutritivo é muito legal por isso, né? Nos dá, ou a gente faz as coisas sem culpa, ou faz as coisas com culpa, sabendo que está fazendo bobagem, né? Comendo aquilo que não deve, enfim, mas a gente tem a consciência do que está fazendo. Muito bom. Semana que vem a Denise então volta com mais um Papo Nutritivo. E se você tem dúvidas sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Na sequência, vamos ouvir com Nara Leão, Deixa, composição de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Ouvimos com Nara Leão, Deixa, do Vinícius de Moraes e do Baden Powell. Na sequência, vamos ouvir com a Gal Costa, composição da Marina, Eu Acredito. Repetição, amor, eu acredito no seu e no meu coração. As horas passam a mais de 100. Amor, eu sempre acredito no que você quer, meu bem. E as horas passam tão depressa. Só repetição, amor, eu sempre acredito no seu e no meu coração. Ouvimos com a Gal Costa, a voz bonita da Gal Costa, Eu Acredito, da Marina Lima. Eu também acredito, mas acredito sempre. João Bosco canta, dele e do Aldir Blanc, Falso Brilhante. O amor é um falso brilhante no dedo da debutante. O amor é um disparate na mala do mascate. Macacos tocam tambor. O amor é um mascarado, a patada da fera na cara do domador. O amor sempre foi o causador da queda da trapezista pelo motociclista do globo da morte. O amor é de morte. Faz a odalisca atear fogo às vestes e o dominó beber água rasa. O amor é demais, me fez pintar os cabelos, me fez dobrar os joelhos, me faz tirar coelhos da cartola zoada da esperança. O amor é uma criança, e mesmo diante da hora fatal, o amor me dará forças pro grito de carnaval, pro canto do cisne, pra gargalhada final. De João Bosco e Aldir Blanc, ouvimos na voz do João Bosco, Falso Brilhante. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para você mandar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o seu envio do repertório para o especial do mês, que é aquele programa que vai ao ar no último fim de semana de cada mês. Os Cariocas, grande grupo vocal, canta do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes, também Quem Mandou. Ouvimos com os Cariocas, do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes, também Quem Mandou. Edu Lobo canta Segue o Coração, composição do Gianfrancesco Guarnieri e do Edu Lobo. Já é hora, adormece. No acalanto dessa canção, cai a noite, vira o vento, voz do medo na escuridão. No teu sono ganha o mundo e meus sonhos renascem. Serão mesmo as flores sufocadas, dão perfume em sua aflição, como um grito de esperança, rasga a teia da solidão. Como as ondas, simplesmente vai, segue o coração. Já é hora, adormece no acalanto dessa canção.